boa noite, galera. Boa noite pra vocês. Estamos aqui com mais um Games Foda Live. Nessa noite fantástica de quinta-feira aqui. Estamos aqui com o Tuba. É. Nossa, demorou tudo. Que lag é esse? Tá com lag, é? É o Guerra! Eu tô escrevendo uma coisa aqui. Tô com a garganta inflamada. Desculpa, tá difícil. O Afro. Opa. E o Roger. Fala, galera. Roger que tá comendo um pãozão com queijo delicioso aí, que me deu água na boca. Acabei de chegar em casa com as compras. Enfim, você já sabe que o nosso programa é ao vivo aí. Você pode colaborar através do live@gamesfoda.net. Você também pode colaborar através do Twitter, @gamesfoda, #gamesfodalive. Ou do nosso mais famoso aí e não tão desejado chat do Twitch aí, né? Enfim, como estão os senhores nessa quinta-feira? Então, né? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô legal. Eu tô bem. Tava jogando dominó com a galera da universidade lá, ganhei altas partidas. De boa. Dominó, cara? Você faz universidade com o quê? Com idosos, assim? Não, mas tipo, a galera sempre jogava Uno, agora inventaram de jogar dominó. Aí, tipo, assim que acabou a aula, todo mundo junto ali na cantina, fica jogando dominó, tipo, durante horas a fio. Nossa. Minha aula acabou, acho que, sei lá, 4 horas, cara. Eu tava lá até 9. Sinceramente, dominó é uma arte que eu gostaria muito de dominar, cara. Eu jogava com o pessoal do trampo, do meu primeiro trabalho, e os tiozinhos eram muito pró, cara. Ficava, às vezes tinha, tipo, tava 3 peças na mão de cada, aí ele já juntava as peças no meio, tipo, acabou o jogo. Aí eu falava, como assim acabou o jogo? Não, o fulano ganhou ali. Como fulano ganhou, filha da puta? Tipo, é nessa pegada. Absurdo, cara, não manja. A galera tá ficando pró, velho. E eu tô jogando bem, tá massa. Da hora. Então, dominar extreme. E você aí, Tuba, você tá bem? O Tuba e o Afro não falou se eles estão bem. Eu tô bem. Tô. Roda a vinheta aí. Você não parece que você tá bem, cara. Você quer conversar, mano? Tem que respeitar a lei de que só pode falar de joguinho depois da vinheta. Tá bom, beleza. Ah, tem lá. Essa porra agora? Eu fico dois sem vir e agora vocês começam com... A regra não falada que o Tuba acabou de falar aí. Filho da puta, spoilou a regra. Entendi. Desculpa. Mas beleza, vamos lá. Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera! É isso aí, então. Ah, pra isso que serve a vinheta, pra ser pra quando começa. Ô Tuba, você ia falar, você ia perguntar um negócio que é só quando tinha mais gente, né? Ah, é verdade. O que era que você ia perguntar? É bom, é assim, então. Vamos supor que você possa fazer o filme de qualquer jogo que você quiser. Tem verba infinita e tudo. Só que o protagonista tem que ser o Ed Murphy. Qual você faria? Que filme que você faz? Que jogo que você faz? E aí? Eu acho que eu faria Half-Life, cara, com o Ed Murphy ia ficar muito bom. O Ed Murphy de Gordon Freeman, assim, ia ficar muito da hora. Sem falar nada? Mas imagina ele fazendo uma cara de Red Krabs, assim, ele com aquele olhão esbugalhado, assim, nele, assim, vendo o Red Krabs. Bem anos 80, se assim, dá um close no Red Krabs, ele dá um close na cara dele, assim, tipo, com o olhão esbugalhado. Cara, fantástico. Eu acho que eu botaria o Ed Murphy pra fazer Final Fantasy VII. E ele ia fazer todos os personagens, tá ligado? Essa é boa de verdade. Essa é boa. Ele ia fazer, tipo, o Barrett natural. Ele é menos o Barrett. Ia fazer todo mundo menos o Barrett. Acho que essa é. Aí o Barrett colocava aquele cara que fazia sempre parceria com ele, que tem o narizinho meio empinado, como que é o nome dele? É o Loirinho. Loirinho. Puta merda, que fez aquele, um filme com o Jack Chan bater e correr em alguma coisa. Ah, tá, isso é mais recente. Ah, Owen Wilson. É, Owen Wilson. Bota o Owen Wilson pra fazer o Barrett. Isso mesmo. Mas ele tem alguma coisa a ver com o Ed Murphy, esse cara? Acho que ele já fez filme com o Ed Murphy, né? Ele fazia parceria com o cara. Não, o Ed Murphy tinha aquele parceiro lá na década de 80 que fazia do Príncipe em Nova York. O Rink, era outro negão lá que era ajudante dele. O Rinks ainda tá desanimado que nem semana passada. Semana passada tava desanimado? O que teve semana passada? Semana passada foi sobre jogos de luta. Sei lá, essa semana eu tô mais cansado ainda que semana passada, então é provável. Pô, aliás, vocês já conseguiram superar a Evo, cara? Como é que tá isso aí? Vocês já superaram a Copa das Copas e a Evo das Evos? Acho que a Evo foi um grande tapa na cara aí. A Mad Catz caiu as vendas aí em 4000%. Todos os fanboys aí choraram sangue aí. Ô, tá dropando fire pra caralho. Vocês estão escutando de boa aí, galera? Desculpa aí. Não, tá caindo um pouco. Você tá meio robô, gente. Você tá meio Android. É. Fecha os pornô aí. Volta a ser humano, cara. É. Desliga o torrent. Tá na PC, deixa eu ver se você tá na PC. Porn, tá, então, o Rod não falou qual seria o filme com o Eddie Murphy dele. O jogo? Kirby Spinball Land. Qual? Pinball Land do Game Boy. Pô, eu ia falar Kirby também. Porra, imagina sua cabeça do Ed Murphy voando de um lado pro outro, realmente. Fazendo altos pontos. Eu não quero mais nada da vida. Eu só quero Kirby, isso. Até porque o Ed Murphy come os outros personagens e aí fica igual. Murphy mas ia ser legal se todos os personagens fossem feitos pelo Ed Murphy também. Exatamente, então. Ele ia comer tipo os caras e ia ficar com a cara dele mesmo, assim. Que louco. Sabe um que Ed Murphy ia ficar legal? Rayman, cara. Rayman Legends com Ed Murphy, ele é muito melhor do que Snoop Dogg, por favor. De algum modo ia encaixar, cara. É. Eu não sei. Confesso. Eu sei. O Satura Wonder falou ali que ele lembrou o filme que eu tava querendo lembrar. É o I Spy com Ed Murphy. É um filme horrível, péssimo. E eu acho que daria esse toque especial ele ser o Barrett. E daí bota a filha do Barrett negra também, pra dar o... Isso. Faz um menos um aí no bagulho. Bom, enfim, o Rod falou o filme. Mas tem muito assunto, eu tava arrumando o bagulho aqui. O Rod falou o filme dele, o Afro falou o filme dele. Falou. O Afro não. Ah, o Rod falou... Eu peguei no final ele falando Rayman. Realmente... Mas ele falou do Kirby antes. O Rayman é negro? Vocês acham? Assim... Não, o Rayman é francês. Igual a gente tava falando... Porra, na França tem negro pra caralho, velho. É. Eu só falei que ele é francês. Vocês não lembram do cara da Globo falando dos negros maravilhosos da França? Esses negros maravilhosos. Cara, eu adorei a publicidade da Ubisoft que eles fizeram no Facebook. Eles botaram, quando foi, acho que Brasil versus Alemanha, eles botaram os personagens de Rayman com as camisas. E tipo, o Rayman tava com a camisa do Brasil, tava igual o Neymar, cara. Eu achei nota 10 pra Ubisoft ali, ficou tipo, perfeito. É, a Ubisoft faz algumas coisas bem legais. Que não sejam jogos. Se não for jogo, é bem legal. É, o pessoal falou que tá instável, não sei se tá rolando que aqui parou de cair frame, pelo menos. Caiu só uma hora e parou de cair. A sua voz continua um pouco esquisitinha, assim, meio leve. É. Será? Será? Que será que tá acontecendo? Será que é a minha conexão? Mas, bom, foda-se, né? Se cair, caiu. Você deve estar vendo um robô, só isso. Se cair, caiu. Aí. Mais alguém tem alguma pergunta idiota pra fazer? É o problema do ao vivo. É as surpresas do ao vivo aí. Alguém tem alguma pergunta pra fazer aí ou não? Tem a Evo. A gente vai falar de Evo e a gente vai falar de revistinha também? Ah, tem um negócio de revistinha. É o assunto do momento. Bom, tava comentando aqui com o Guerra. Podcast não tá 60% travado. Só deixa eu ler aqui que eu quero ver os reviews da galera do podcast antes de continuar. Mas parece que dá pra escutar, mas então tudo bem. Eu tava falando com o Guerra eu acho que é o único cara do Games Foda que sabe, que lê um pouco mais de quadrinho além de mim, que a galera tá reclamando tanto da Thor aí, quanto do Falcão virar o Capitão América, ou seja, o Capitão América Negro. E fala aí o que você acha da Thor aí que você tava falando aí, Guerra. Você que começou a falar que você que não gostou também da Thor, pelo menos. Não é nem que eu não gostei não, cara. Eu acho assim, eu me reservo, depois de algum tempo de experiência lendo quadrinhos e tal, eu me reservo o direito de só julgar depois que o bagulho já tá tipo na terceira edição, sabe? Porque é assim que funciona. Mas eu acho que parece um pouco desesperado, assim. Não desesperado, mas parece um pouco... querer chamar atenção por chamar atenção. O Capitão América, sendo o Gavião, eu acho bem mais maneiro. Até porque acompanha mais a história, acompanha mais o que está sendo feito na revistinha, como você vinha dizendo. A Thor. Então, o negócio do Thor é que eu acho que a notícia foi muito mal dada também, né? Porque o nego falou assim: o Thor vai virar mulher. Tipo, fudeu, que porra é essa? Virou o Loki de novo, né? Então. Que nem eu falei, a Thor realmente tem que esperar pra ver aí como que eles vão fazer. Mas eu ainda boto fé porque eu já estava falando, a Marvel, embora eles querem, talvez queiram chamar atenção com isso ou não, eles vêm mostrando uma certa preocupação em fazer personagens com minorias, entende? Aliás, um negócio que eu sempre tô recomendando ultimamente pra galera ler, a galera que sempre vive reclamando que não tem personagem feminina e personagem com minoria, a Miss Marvel nova, ela é tanto mulher quanto uma minoria, porque ela é, além de ela ser mulher, ela é palestina, e é uma conta, tipo, mistura os dois, assim, mostra o lado das mulheres, e não é, tipo, o lado idiota de mulher, mostra realmente uma menina normal, assim, enfrentando os problemas de menina e enfrentando os problemas de ser palestina, uma religião meio... não sei nem palestina se fala... é nacionalidade, cara. Mas não sei, como que é o nome da religião? Religião é muçulmana, cara. Muçulmana, isso mesmo. Esqueci a palavra, desculpa. Ela é da Palestina e ela é muçulmana também. Então, tipo, mostra os problemas dela tanto ser da cultura palestina como... ser muçulmana e tal. Então é uma revista da hora de você ler, muito bem escrita, a arte é fantástica. E eu não sei, por exemplo, eu também estava citando pro Guerra, a revista da Elektra, eu acho que é uma das melhores atualmente da Marvel. Parece um quadro a revista inteira, a arte é fantástica, a história tá muito boa também. Então eu acho que, pô, sabe, isso aí você tem que ver. E o chororô do Gavião Arqueiro, eu sinto muito, mas... Do Gavião Arqueiro, não, de novo falando do Gavião Arqueiro, do Falcão, não tenho o que falar porque não tem outro cara pra ser o Capitão América. Tem que ser ele. Se você acha que é attention horrorismo da Marvel, sinto muito, mas você não tá lendo e... É isso aí. Acho que o Gavião ser o Capitão América novo é melhor. O Falcão. Você entrou na minha onda. Gavião toda hora. Falcão do Rafa. Uma merda. Falcão, Gavião, Águia. O Marreco. É o Falcão, né? Não, Gavião. É o Falcão. Eu acho o Falcão ser o Capitão melhor do que entrar o Bucky de novo, cara. Porque ia ser tosco. Sim, o Bucky tá na dele já também. Deu umas tretas com o Bucky que eu não vou spoilar, porque pode ser que alguém se importe no podcast. Mas deu umas tretas com o Bucky aí no último Clash que tá tendo, que é o Original Sin. Então deixa ele na dele lá e o último que rola é o Falcão, que tá esperando pra brilhar faz muito tempo aí. O cara falou a treta da Fox com o Quarteto Fantástico. O que eu sei do Quarteto Fantástico é que além de ter um reboot, parecia que... Também é mais uma revista que está sofrendo transformações drásticas aí nos últimos tempos. Também falei pro Guerra, a maioria das revistas da Marvel tá estranho, porque não é... Geralmente eles fazem umas mudanças que você sabe que vai rebootar depois, mas tá mudando tudo praticamente. Então tem que esperar. Você viu os Vingadores? Alguém é da galera aí que do chat viu alguma imagem dos Vingadores novos? Tá diferentão, assim, tá bem legal. Então tem que ver. E aí, o que mais nós ia falar? Nós ia falar da Evo? Pode falar da Evo aí. Não sei se tem mais conhecimento que eu. Cara, a Evo foi a Evo das Evos, assim. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, assim, na última década. Sei lá. Foi a melhor que eu já vi, realmente. Foi a melhor Evo que eu mais vi. Mais emocionante. Eu vejo a melhor Evo da última década aí. Da década, cara. Melhor literalmente Evo foi, né? Porque tem 10 anos a Evo. Melhor Evo de 2014. Tem 10 anos. Foi bem louca, né, cara? Eu achei que... Assim, normalmente a melhor final é a de King of Fighters. Já tem uns 3 anos que a melhor final é de King of Fighters. Mas esse ano King of Fighters foi o Blaze Blue, cara. Foi louco, assim. O cara viraram e reviraram o jogo mil vezes, assim. Foi bom pra caralho. E... Tem no YouTube isso, né? Tem no YouTube, tem no canal do Twitch. Já que estamos aqui no Twitch, se a gente fizer uma propaganda, a gente ganha alguma coisa, né? Afinal de... O Marvel, que é um jogo que tá meio morto já. Eu não sei se a galera curte os joguinhos de lutinha. O Marvel tá meio morto porque não atualiza já tem um tempinho, né? Não saiu Ultimate Marvel vs Capcom 3 Arcade Edition Arena Ultra... Sei lá o quê. Eu acho que deu problema com a Marvel, deu pra Disney lá. Tanto que eles tiraram da PSN, né? E da Live. Eu não sei dizer o que que houve. Também não tô preocupado. Eu nem tô preocupado porque eu não gosto de Marvel vs Capcom, honestamente. Eu acho uma bagunça. Enfim. Mas... O jogo, pra um jogo que tava morto, foi bem emocionante também. Porque o Justin Long voltou a vencer. E isso é legal. Agora só falta o Daigo voltar a vencer alguma coisa, porque, né? Já tá... Ele ganhou com um time que não tinha nenhum dos queridinhos da galera. Isso que foi o... Isso também foi bastante legal. Hype, assim. Foi e todo hype. Mundo usa só, parece que o Zero, Dante... Zero, Dante, Dr. Morrigan... Morrigan... Mais, A Morrigan ele fez um não time... É bem foda-se, assim. Mais, ele pegou os que ele achou mais bonito lá. É tipo Wolverine, Tempestade que ninguém usa e ganhou. Foi bem maneiro. Foi bem maneiro. E eu acho que o ponto alto da do... É que essa Evo foi uma Evo muito emocionante, assim. Todo mundo que ganhou, os caras estavam emocionados pra caralho. O Justin Wong se jogou no chão. Ele tropeçou, né? E rolou no chão. O cara... O Garireo, que ganhou o Blaze Blue, o cara tava chorando, cara. Copiosamente, assim. Foi muito maneiro. Foi muito emocionante, de verdade, assim. Enfim, e é isso. Esse foi meu parecer. Ah, e o Street Fighter foi ganhado por uma Rose, né, cara? Foi uma Rose. Foi e um cara controle. Francês que nenhum europeu tinha chegado no top 8 daí. Isso. E o cara jogava com controle de PlayStation. Nossa, cara, isso deu muita risada, velho. Porque, tipo, os caras. Porque assim, quem. A galera que mais defende Fighting Stick, geralmente é os caras que jogam muito amador, assim, tá ligado? Nem os caras que é profissionalzão. Top, assim, patrocinado pelos bagulho, defende tanto o Fighting Stick quanto os caras que começou a jogar no passado, assim, tá ligado? Aí fala, não, que eu comprei o Fighting Stick da Rory, R$7.500 aí, vendi meu carro pra comprar o Fighting Stick, e aí o cara vai lá e controle USB do Mint in the Box aí, vê da China. Velho, não era nem o DualShock, é aquele primeirão de é o primeirão, mesmo, né? Não, disseram pra mim que não é nem, isso, tipo, é controle pirata USB que imita o controle do PlayStation, cara. Não é. Eu lembro que eu comprei um desse no Paraguai por $3 uma vez. Então, o cabo USB era direto, assim, não era adaptador nem nada. Me disseram isso, acho que o Surox falou isso. Se bem que é possível modificar também. Um controle sei, mas é que nem ele falou, o que ele achou estranho é que o cabo ia direto USB, assim, então, enfim. Mas... No Paraguai acho que é $3 um desse hoje. E aí, isso é praticamente derrubar o microfone e sair do palco, tá ligado? E eu sinto não, muita é dó da Mad Catz. A Mad Catz, a Rory, tinha uns três fabricantes de Fighting Stick patrocinando aí. E todo mundo no Twitter, caralho, o cara tem um controle PSX e ninguém, o narrador não falava nada. Porque não pode. Não pode, né? Não, é legal lembrar também que o Snake Eyes chegou de Zangief no top 8, jogando também pra caralho. Jogava tava com controle, um padzinho de Xbox ali, humildão. Enfim, como todo mundo já falou de coisas que é expert ou semi-amador aí, sobre, agora o Rod vai falar de outra coisa que ela é expert, que é a pizza de PF. Puta que pariu. Então, né, gente, apareceu isso ontem, foi o papo da noite, pelo menos, a maravilhosa pizza de prato feito. Pizza de prato feito, caralho. Gente, que coisa maravilhosa. Velho, eu não tinha coragem de comer aquilo nem fudendo, cara. Nossa, eu tenho, cara. Nossa, você encarava aquilo, gente? Encarava, mano. Encarava. Meu Deus do céu, que nojo, cara. A galera do lado perguntou se comia salsicha, aquela salsicha de bar. Eu falei que comia, a galera achou que era zoeira, mas eu já comi, velho. Já comi de tudo nessa vida. Já comeu aquele peixe frito no bar, assim? Já, mano. Já comi. Como é que é o nome daquilo? Nem manjo, velho. Tem um nome específico aqui no bar. Aqueles ovos coloridos eu já comi também, tá ligado? O único bagulho desses cabuloso assim que eu comi foi o bolovo. Véi, bolovo eu adoro, velho. Não é nem de zoeira. Eu gosto pra caralho. Não, é gostoso, é gostoso. Dá uma puta de uma azia do caralho, assim, mas é gostoso. O negócio também que eu. Que assim, que esse aí eu acho que tem que ter mais coragem de comer do que bolovo é aqueles lanches de São Paulo que. Churrasquinho grego, cara. Churrasquinho grego. Ah, é uma delícia, sério. Velho. O bagulho fica quando lá, eu tava o Léo. Em São Paulo, quando eu tava em São Paulo, queriam me convencer a comer esse churrasco grego. Só que, tipo, nem a pau que ia passar o resto da semana. Passando mal. Vale cada. Pra falar o resto das... Não, velho. Vale não, cada não. Segunda cara privada. Tiram, mas eu não fui, não. É, nem a pau. É R$2 com suco, né? É, mano, nossa, isso é uma delícia, cara. Agora nossa, deve estar uns 2,50, mas... Só de você saber que você tá pagando 2,50 né? num bagulho que vai te encher pra caralho com suco já é uma satisfação, tá ligado? Não, vai te encher e vai te esvaziar, né? É a mesma proporção. Tem, porque... cara, aí é... Varia. Tem que ter... Já comi em restaurante caro e passei mal depois. Eu geralmente não tenho problema de comer em cara coisa na coragem, não. Mas aquele churrasco grego doido, mano. Não. A gente pode fazer aí um desafio aí pra galera falar o que, que eu devo comer aí, eu gravo um vídeo comendo. E, aí coisa comível, né? Não é pra falar, o Rinks come uma lapiseira aí, 07. Aí não dá. Perguntaram aqui se você já comeu traveco. Mas esse foi o primeiro que eu comi, perdi minha virgindade com o traveco. Mais gostoso, né? Mulher com bônus aí, delícia. Você tem como manter as mãos ocupadas enquanto você tá comendo o cu e tal, né? Enfim. Vamos pro tema já. Vamos pro tema, vamos rodar aí. Hoje eu tenho. Isso que eu falei que era pra ser curto o programa hoje, porque eu tava cansado, mas já animei já agora. Agora vai que vai, fé em Deus. Roda a vinheta aí, seu senhor. Tá rodando já, seu rodando, mas é o Estevas, eles são, é Doom, mas aqui não diz qual, então vai saber qual que é o Doom. É o Doom. É o anunciaram Doom. Agora o Doom. Ok, é muito fácil, é quadrinhos, Zelda, acho que é esse hoje, hein? É pizza de prato feito em quantidade versus qualidade. Eu nem imagino qual que vai cair. Nem imagino. Eu acho que é pizza, né? É, já acabou? Já caiu? Eu acho que é o... A mina tá trazendo a bola ali, se você ver. A Fernandinha. Fernandinha, pega aí. O que que caiu? Vai. Então o tema é quantidade versus qualidade. Vá, oi. Oi. Que surpresa. É isso. É. Explica o tema aí, Rod, você que botou a bolinha no... Pedir desculpa aos amigos, que assim, a imitação já não é muito boa normalmente, mas eu tô realmente com a garganta inflamada. Não dá. Não, hoje ficou nota 9,5. Nota 9,5. Antes era 10, hoje ficou 9,5. Tá de parabéns. Perdão, amigos. Enfim. Pra gente explicar, é baseado num texto que eu acabei escrevendo pro site há algumas semanas atrás, tipo umas 2 ou 3 semanas, não lembro direito. Mas é basicamente sobre aquela questão de, tipo, em jogos, o que que importa mais, se é quantidade ou qualidade. Porque quando você pensa em alguma coisa relacionada a jogos, geralmente se utiliza a questão da quantidade, a questão do ter mais, a questão do durar não sei quantas horas, ou sei lá o quê, pra justificar uma compra ou pra justificar a qualidade de alguma coisa. Eu acho que vale a pena a gente tentar debater um pouco, quebrar um pouco esse estigma mesmo, e tentar olhar por outro lado. Basicamente essa é a ideia do tema. Mas, tipo, ter um trilhão de jogos ao invés de ter poucos jogos que vale a pena, entende? Vale a pena você ter um console que você tem jogo pra caralho e você nunca nem vai ter tempo de jogar aquilo tudo porque você não é um vagabundo que vive em casa só. Ou vale a pena você ter um negócio que você vai conseguir, tipo, ter poucos jogos e passar mais tempo e aproveitar, entende? Eu acho que essa pegada. Ó, eu posso dar 2 exemplos contrários que demonstram que, pelo menos pra mim, aí eu já enjoei dessa parada também que o Rod fala aí. Porque eu dei graças a Deus de Infamous terminar com 16 horas. Teve gente que falou assim, puta, curto o jogo. Não, 16 horas é ótimo pro jogo, assim. E eu fiquei muito feliz de ter terminado assim, porque ainda deu aquele gostinho, puta, jogaria mais umas 4 horinhas. E eu acho melhor você ficar querendo jogar um pouco mais do que você ficar de saco cheio, vamos fechar essa porra logo. Concordo plenamente. Concordo plenamente mesmo. Esse tema tem a ver com a pizza de PF, inclusive. Que é um exagero, né? Eu acho que a única parada que eu consigo pensar, assim, me relacionar mais proximamente com o tema é o Metal Gear Ground Zeroes, cara. E a galera fica, porra, é um demo, caralho, não sei o quê. É, e não é, né? É um pouquinho demo. Então, e outro que eu, que, tipo assim, sinceramente, eu tava empolgado, eu vi o trailer, achei da hora pra caralho, que foi o Witcher 3. Eu comprei o Witcher 2 e tal na promoção da Steam, porque eu falei, puta, eu vou jogar pra ver qual é. Aí o cara fala assim, lança assim, ó, 100 horas, se você jogar 100 horas esse jogo, você vai estar rushando ele, porque é jogo de 1 milhão de horas aí pra você fechar. E falando como se fosse, tipo, da hora, assim, tá ligado? E eu, puta, já deu canseira só de escutar o cara fazer esse statement, tá ligado? Então, realmente, velho, não tem mais... Não... Acho que com a idade você vai perdendo o pique um pouco. Sim, sim, com certeza. Ó, o R-Resende... Desculpa, Rod. O R-Resende 88 falou do Shovel Knight, mesmo que várias gente falou que é pequeno... Mas, realmente, ter o tamanho do Mega Man clássico, que é o tamanho bom, né? Você vai ficar preso ali umas 6 horas e tal, você vai querer ainda ficar na lembrança aquele jogo, tipo, puta, jogo da hora, vou jogar mais uma vez algum dia ou logo em seguida. Isso é melhor do que, como eu tava falando, você falar, pô, eu fiz isso aí no meu review do XCOM, inclusive, que foi um jogo que eu tava pedindo, por favor, acaba essa porra logo. É legal, mas, tipo, já deu no saco já, tá ligado? É a mesma coisa no Darksiders 2, e eu concordo. É, no Darksiders 2 também. No finalzão eu tava de saco cheio, mas Darksiders é tanto. Darksiders dá pra tirar um arco inteiro lá, velho, tá ligado? Eu acho que essa é justamente uma forma legal da gente tentar começar. Você perguntando, tanto pra galera, quanto pra gente aqui, quanto tempo vocês acham que é o ideal pra durar um jogo? Um jogo normal de ação, um jogo de aventura ou coisa assim. Qual o tempo que vocês acham que é o melhor? Porque eu mesmo, tipo, falando por mim agora, eu costumo sempre preferir jogos curtos. Acho que quem lembra dos textos já sabe disso. Eu gosto de jogo curto, eu gosto de jogo que você consegue terminar e você ainda tem interesse de jogar de novo. E quando o jogo é muito longo, cara, eu às vezes eu não gosto nem de começar. Que eu acho que um jogo muito longo me enche o saco. O jogo é curto e é compacto e dá vontade de eu jogar de novo. Eu acho mil vezes mais interessante. Mas e aí, qual é de vocês? A galera também que tá ouvindo pode mandar pra gente pelo Twitch, pelo Twitter ou qualquer lugar. Então, dá pra perguntar também outras coisas do naipe. Se vocês quiserem falar jogos que vocês sentiram que foi jogos muito pesados, assim, que nem eu tô falando de termina logo essa porra. E exemplos também de jogos que você achou ótimo, mesmo sendo curto o tempo dele. Quem falou aqui? O Dead Shovel já tentou dar uma trollada aí no nosso jogo preferido, que nunca vai ter podcast. Falou que Skyward Sword tem 60 horas. Tem 60 horas Skyward Sword? Tem umas 40, mas é bem grande o jogo. Eu não lembro. Esse já é um caso de jogo que podia terminar mais cedo. É. Sim, mas também não... Ele é... Né? Eu também não senti tanto, assim, pressa em terminar, tá ligado? É, porque são 40 horas de coisa boa, então... Não, ele não é enrolado pra ter mais hora, isso é... Ah, isso sentir. é claro, sim. É, tem uma parte, inclusive eu tava vendo aquele Summer Games Done Quick, e eu peguei bem na hora do Skyward Sword, que o cara tava subindo a montanha de fogo pela segunda vez. Você sobe aquela porra uma vez, é um saco. Aí depois tem que voltar lá e subir de novo. Aí quando chega no topo, você joga água no negócio lá pra abrir o... Cara, se tem um negócio que me deixa puto com o joguinho, tem que subir é de backtracking, novo. Cara. Backtracking. Eu odeio backtracking, cara. Não, aí não é cara. Backtracking. Aí é você fazer a mesma coisa três vezes igual. É. Pior do que backtracking. Backtracking é você não como odeio, odeio ambos, mas eu acho que... É. Guess, eu acho safadeza. Que dá pra diferenciar. Eu acho que tem uma coisa que é backtracking, que é quando você volta em uma área e você tem, tipo, muito mais habilidades ou oportunidades pra poder explorar aquilo de outra forma. E outra coisa é enrolação. Quando o jogo simplesmente manda você ir de ponto A pra B, pra C, pra D, pra A, pra B, pra B, simplesmente pra encher o teu saco, pra enrolar, pra encher linguiça mesmo. Cara, quem joga Final Fantasy XIV, o MMO, tá vacinado nessa porra. Porque o jogo te manda, tipo, 60 vezes pro mesmo lugar, assim. Os caras, se eles tivessem um telefone celular nessa porra desse mundo, o jogo ia durar 15 minutos, cara. Não, mas isso é qualquer MMO, né? Não, exatamente isso. Agora se definiu aí. Por que que eu não gostei dessa porra desse jogo? Porque é exatamente isso e sinto muito, não é todo MMO. Joga o WoW aí que você vai ver que tá bem diferente do bagulho. Não, Final Fantasy ele é. Eu gosto mais do Final Fantasy do que do WoW. Assim, tem esses momentos de encheção do saco. Mas. Eu também não gostei muito do WoW. É que o defeito do WoW é que, por exemplo, agora eles corrigiram isso, que você se comprar a expansão, você já vai começar no level 90. Ele é um jogo que não foi bem escalonado, porque as dungeons do começo, as quests do começo faz exatamente isso que Final Fantasy faz. Mas quando foi melhorando o design deles, tipo, as expansões de depois, eles fazem uma estrutura muito melhor de quests do que as das antigas, assim. Só que se você começar a jogar do zero, assim, infelizmente você vai acabar pegando essas quests lixo aí. Alguém falou de Bravely Default, a Platinum. Bravely Default eu parei, eu desisti de jogar, falei assim, não, sinto muito, não vou fechar essa caralho aqui também, porque... Cara, o Bravely Default eu tento entender até hoje como o nego conseguiu pagar tanto pau pra essa porra desse jogo, velho. É legal, mas Jesus amado, não, o jogo é legal, mas puta que pariu, cara, ele enche o saco, velho. Enche, não sei se é porque eu tô ficando velho, não sei o que tá acontecendo. Não, enche o saco. E ó que eu fechei já RPG, um RPG esse ano, já fechei meu RPG desse ano, já. Ou foi ano passado. Agora você me pegou. Não. O que que o pessoal tá falando aí de horas? Enfim, deixa eu ver aqui. Ajuda eu ler. Guacamelee, o Satura Wander e o R. Rezende lembrou do Guacamelee. Guacamelee realmente é um exemplo de fantástico, assim. Persona 4 tem 70 horinhas e achei na medida. Não, Persona 4 lá pro final também, por mais que eu ame o jogo, sou fãzaço, lá pro final você já começa a peidar na cueca de cansado que você tá daquela porra lá. Eu acho que isso é um pouco o jogo da Atlus, assim. Isso é meio todo o Shin Megami Tensei. Chega no final, você tá um pouco de saco cheio. Puta, pelo amor de Deus, quero ver o final logo, sabe? Cara, muito RPG tem isso, na real. Eles comentaram o Guacamelee. O Guacamelee é um que eu acho que é ideal. O jogo dura umas 9 horas, acho que 10 horas, talvez. E eu acho que ele termina na hora certa. Eu lembro que eu joguei uma vez sozinho, outra vez eu joguei com meu irmão. E nas duas vezes eu achei que, tipo, porra, tá terminando na hora legal, ainda ficou uma vontade de jogar um pouco mais, então eu prefiro isso do que tá cansado. Eu prefiro jogar mais curto. Shin Megami Tensei eu não cheguei a terminar, mas, tipo, pra eu realmente pensar em RPG que eu sinto que não chega no final e começa a encher o saco, são muito poucos. Poucos que eu lembro agora é um que eu já pago pau pra caramba, que é Vagrant Story. Vagrant Story termina com uma dungeon final que não é chata, e não enrola pra terminar, assim. Eu acho que, tipo, é um erro, infelizmente, do gênero, que nem sempre é muito remediado. Bom, alguém falou ali no Shovel Knight. Eu acho que o Shovel Knight, inclusive, é inverso. É um jogo que podia ser maior. É muito bom. Mas que nem eu falei, podia ser maior, eu não fechei ainda, mas podia ser maior, mas tem aquele negócio de podia ser maior, que você fala assim, puta merda, podia ser bem maior essa bosta aqui. Ou você fala assim, nossa, podia ser maior, vou jogar mais porque tô com vontade. Tem uma diferença entre ficar aquele gostinho assim e realmente precisar ser maior o jogo, eu acho. Não precisava, mas... Eu acho que o Ground Zeroes podia ser um pouco maior, assim, só um pouquinho. Umas 8 horas a mais, assim, pelo menos. O que eu achei, assim, que o último que eu joguei, que eu acho que é exemplo clássico disso, e esse aí eles acertaram, tipo... um home run, assim, de precisão temporal, foi o South Park, cara. South Park, tipo, hora que vai virar de tipo, deixar de faltar... Vai encher o saco. E vai encher o saco e acaba o jogo, assim, tá ligado? O Child of Light é um pouco assim também. O Child of Light também, exatamente. Child of Light, até tipo, na medida ali. Eles até criam um plot twist ali que dá uma segurada no jogo por mais umas horas. Mas, aí... Child of Light eu achei que podia ser um pouquinho maior também, assim, eu acho que tinha mais coisa pra explorar. A Matestinha falou do Transistor, eu sinceramente acho que dava pra ser um pouco maior. Eu tipo, fiquei realmente, acho que é o único jogo que eu fiquei naquela de porra, já acabou? Sério mesmo? É, eu acho que Mega Man 2 podia ser um pouquinho maior também. Mega Man 2, sim. É. Mas o Transistor tem o lance de jogar de novo, né? É, agora, é que o problema, Tuba, é que eu acho que o Transistor só fez uma coisa errada. Que geralmente todo mundo tá acostumado, e quando você fala, tipo assim, porra, nós estamos enfrentando essa organização do mal aqui, tá ligado? E essa organização do mal aqui tem X pessoas. Nunca grupe, e você sabe que você vai lutar contra essas X pessoas, nunca grupe e elimine duas dessas pessoas ou mais por vez, assim, que você vai acabar com a expectativa da pessoa de enfrentar um por um, entendeu? Fica meio complexo, eu acho que foi isso aí, foi aí que aconteceu. Não sei se isso é spoiler, mas enfim. É tipo se os Cavaleiros do Zodíaco enfrentassem dois Cavaleiros de Ouro na mesma casa? Isso, ou então, eu ia spoiler mais claramente, mas não vou spoiler. É, não, por favor, é não, né? Não. Eu não joguei o Transistor ainda, mas o Bastion foi um caso que eu cheguei no final, aí tinha duas escolhas, né, de final. Aí eu escolhi uma e eu falei, eu vou jogar o jogo inteiro só pra escolher a outra, porque é tão bom essa porra aqui. Eu quero jogar de novo e pegar as coisas que faltam. É, isso é ótimo, é um, né? Caso raro de acontecer. Isso é ótimo, realmente. Eu acho que eu sou muita exceção, então, porque eu tô parando pra pensar algum jogo que eu realmente tenha parado, jogado e tipo, poxa, eu queria que fosse mais longo. E sei lá, não lembro. Eu acho que... Mind Killer tá falando aqui no Twitter que... Bastion foi um que eu achei que acabou na hora certa. Tá falando aqui que o Crazy Taxi, ele tá a um jogo que hoje seria inconcebível em mídia física. É verdade. Isso é uma coisa que tá acontecendo hoje também. Isso aí foi uma coisa de tipo da época que você tinha arcades e fliperamas, e a atração de trazer um fliperama pra casa ainda era alguma coisa. Na época do Dreamcast já nem era tanto, até porque o Dreamcast não deu muito certo. Isso é uma coisa que ficou meio que uma lacuna naquela geração do PS2, GameCube e Xbox. Todos os jogos tinham que ser AAA, como chama. Só voltou no momento que você começou a ter jogos baixáveis a partir da Xbox Live, PSN, essas coisas. Que voltou a criar um ecossistema no qual era aceitável que os jogos não durassem um milhão de anos e não tivesse um trilhão de dólares no orçamento. Mas hoje, realmente, você tipo, lançar uma coisa tipo Crazy Taxi como um grande jogo, não dá, não tem dá condição. Certo, né? Um negócio que eu li aqui, que eu dei uma atrasada aí porque nós estávamos em outra vibe no chat aqui, é que o Stria e Ad, puta, os caras têm os nick mais horríveis do mundo. É, eu vou começar a banir nego que tem nick ruim. Desculpa, Stria e Ad. É, um RPG que eu acho bem fechado com duração e etc. é Breath of Fire 3. Então eu vou usar Breath of Fire 3 e Breath of Fire 4 para explicar para você como que você faz um RPG japonês de forma que não fique cansativo. Com plot twists, cara. Breath of Fire 3 e 4 tem sempre mostrando alguma coisa e deixando aquele esquema de Lost, assim, porra, tá ligado? Posso pedir um favor? Você tudo isso? É? Não, agora o Link está falando, mas posso pedir um favor, Link? Você não vai dar spoiler do 4? Ele fez o maior tô jogando. Não, eu não vou dar spoiler nenhum. Ah, tá, obrigado. Só que eu... tem plot twists, isso é... Não, beleza. Ele tem plot twists, e o 3 e o 4, eles têm vários plot... Não sei nem plot twists, mas sempre um negócio que você fica curioso em saber... O que vai acontecer de verdade, não simplesmente tipo um gancho pra próxima parte. É. E cara, eu acho que Breath of Fire 3 e o 4 são grandes exemplos de como que você deveria fazer todo RPG. Você não se importa nem em dar um grindzinho a mais ali, porque você quer realmente saber como que aquela porra vai terminar, entendeu? É, grande eu me sentia bastante assim também. É, grande, assim, sim. Grande não é tipo 60 horas, 70 horas pra terminar, cara? É, mas era basicamente o... Pô, mas o grande é de uma época em que a gente tinha Xenogears. Que a gente era pivete. Não, a gente era pivete e tinha um jogo assim também. Todos os jogos era isso. Xenogears é um jogo que eu morro de vontade de jogar. E eu sei que dura tipo 60, 70, 100 horas. E cara, isso vai dificultar muito pra eu terminar. É igual, sei lá, ler... Tudo de Game of Thrones, vai aos poucos, assim. Tá, Hinks, continua aí, que aliás eu quero pegar um gancho depois pra botar outra discussão. Striead, o cara falou, desculpa aí, cara, é que sério, eu sou muito ruim, eu já sou quase analfabeto, então complica pra mim ler inglês. Mas é, realmente, então tipo, o que eu ia encerrar é que tipo, Naquela época, Rod, infelizmente todos os RPGs tinham 60 horas. É, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Isso era um grande chamariz do RPG. Eu terminei o Breath of Fire 2 há pouco tempo e o jogo é desnecessariamente grande. É, mas assim, nessa época do PlayStation, os caras faziam um negócio. Por exemplo, o Final Fantasy VII tá sempre acontecendo um negócio novo, mostrando uma parte nova. Até o 8, que eu acho uma porcaria. Mas sempre tá mostrando um negócio novo, assim. Então você tá dando grind, mas tá acontecendo coisa nova sempre. Eles não falam assim, porra, agora vamos lá, voltar lá pra Casa do Chapéu, lá fazer um negócio irrelevante. Um jogo que faz isso muito bem são os Paper Mario. É, sim, também. O Paper Mario do GameCube, ele a cada momento, ele muda completamente o jogo. São 8 capítulos, né? Sim, mas o do GameCube em especial, são acho que 8 capítulos o jogo tem. É, por aí, é o meu preferido. Cada um, o gameplay é completamente diferente, muda tudo. Aliás, cara, o RPG que eu também acho que tá sempre bombardeando com informação é o Earthbound e o Modern, né? Não, Earthbound é fantástico. Earthbound tem hora pra caralho e não cai, não cai. Aliás, a qualidade. É que o negócio do Earthbound é que é tão diferente o setting dele, né? Que tu, sei lá, tu fica naturalmente interessado. Você não sente que você tá jogando. Onde você não sente que você eu tá acho, jogando ele é um pouquinho dura. Chato no início, ele é um pouquinho enrolado. Não, ele é um pouquinho enrolado, um pouquinho difícil. Ali a terceira cidade, ele é um pouquinho enrolado. Rapidão, quero fazer uma pergunta pra vocês, duas aliás. É, eu queria primeiro que vocês me dissessem um RPG que vocês acham que tem a duração ideal. Chrono Trigger. Pra mim, como o Ring falou, Paper Mario mesmo. Olha, Chrono Trigger, sim. O Chrono Trigger também é outro exemplo. Tá sempre. Tem backtracking, tem coisa, tem um monte de grind, mas tá sempre acontecendo uma coisa. Aquelas coisas que você fala assim, porra, que interessante isso que aconteceu. É. Não, Chrono Trigger é descoberta. É isso que torna o jogo sempre num patamar tão grande. O ritmo é perfeito e a descoberta é constante. Acho que pra mim, a gente tá falando só de RPG, né? Uhum. Sim, nesse momento de RPG, Eu acho que foi o Chrono Cross tem uma duração muito boa. Eu gosto muito do Chrono Cross. No geral, assim. E que o pessoal já deu tempo do lag chegar neles. É, então, é que. Infelizmente, me ajudem a ler aí também, porque eu tô desatento, desculpa, tá, galera. Xenogears é bem legal, a Platinus falou. Xenogears, o Rod perguntou e eu não respondi. Xenogears, Rod, você joga o primeiro CD e o segundo você baixa o script no Kindle e lê no Kindle porque é mais fácil, tá ligado? É só Sempre ouvi isso, que é tipo um livro, basicamente, segundo CD. Todo mundo fala que é muito mal acabado. É, porque não teve. Diz a lenda que não teve dinheiro, aí os caras fizeram tudo. Em vez de você jogar, eles fizeram você ler. Mas, basicamente. É. Mas é uma história muito legal de ler. A história é muito legal de ler, sim, mas enfim. Mas então, mas alguém quer falar, tipo, o jogo que acha que tem uma duração perfeita? Rinks, Tuba? Eu acho que o Ground Zeroes tem uma duração perfeita. O Mifius falou do Final Fantasy XII. Ele fala. Provavelmente gosto ele demais. Acha que tem uma duração perfeita porque ele falou que tem 300 horas no jogo. Então, tipo, porra, deve ser perfeito pra ele. Eles estão mencionando bastante Tales of Abyss, Tales of Fantasia. Nossa, eu sou meio analfabeto com vocês, assim, cara. Então, Tales eu acho uma bosta, porque. Eu não concordo de jeito nenhum que FF12 é perfeito. É, Tales eu também não gosto, não, cara. Tales eu sempre acho que começa bem, e aí, tipo, na metade do jogo pra frente fica ridículo e eu não. Assim, podem me recomendar aí, mas eu nunca joguei um Tales que tem um final bom, tá ligado? Tales da Fantasia. Ó, pra incitar aqui revolução no podcast, o RZend88 falou que o Pokémon é um RPG de tempo perfeito que ninguém lembra. Mas eu concordo. Deixa de ser. Não, é verdade. Assim, Pokémon pode durar tipo pouquinho de nada, pode durar muito dependendo do jogador. E não acho que é o tipo de jogo que dura mais do que devia, realmente. Assim, sinceramente, o primeiro e o segundo, o Red e o Gold, pra mim é perfeição, assim, cara. É tipo de time. Que também tá sempre acontecendo o negócio. Não, mas ele é. É, realmente, ele tem um pacing muito bom, tá sempre acontecendo coisa, cada cidade tem uma coisinha. Mas tem esse lance de você poder jogar como você quiser o jogo. É, pra mim, inclusive, o Gold foi um que conseguiu aumentar o conceito do Red e do Blue e, tipo, fez melhor, no caso. Mas os atuais, que tentam usar até esse metagame de endgame, de tipo você fechar o jogo aí, todos os treinadores levelarem e tal, parece forçado pra mim hoje em dia, tá ligado? Não, mas até o Gold fazia isso, Rink. Você foi o primeiro a fazer isso. Então, mas eu tô falando, no Gold não ficou forçado. De forma alguma. No Gold você ia pra um outro mapa e você falava, caralho, eu tô no mapa do primeiro jogo aqui, que coisa absurda, tá ligado? Você se surpreendia e tal. Hoje em dia parece forçado pra caralho, cara. Sério, parece tipo assim, vamos seguir o metagame que a gente estabeleceu e não tem mais motivo nenhum pra existir. Enfim. E preguiça de fazer uma área nova, ou preguiça de fazer uma forma nova de você não levar preguiça, esses caras até o level 99. Preguiça pra caralho, velho. Não, não é preguiça, velho. É preguiça. Não, não, discorda. Não. Fala que, então os caras... Então... Desculpa, Rod. Então quer dizer que os caras não têm dinheiro, nem staff, nem tempo não pra é, fazer, velho, mas né? Não tem moral pra fazer o que eles fizeram no Gold e no Silver de novo. Ah, eles literalmente pegaram o mesmo asset e jogaram ali de volta. Baixou a moral, então, dos caras. Agora os caras estão depressivos, então. Não tem Deus, sentido. Rapidão, quero mandar uma segunda pergunta agora pra vocês. A gente já falou de jogos que tem a direção perfeita. Pode ler aqui os RPG da galera aqui. Vai ler. Manda aí. Mencionaram... Não, mencionaram Scars of Arcadia, Secret of Mana. Porra. Secret of Mana tinha um tamanho bom, mano. Wild Arms 1. Wild Arms 1 é a síntese do RPG maravilhoso, né, cara? Era legal mesmo, cara. Legal. Puta que pariu. Saiu, tava por 99 centavos na PSN esse fim de semana, eu comprei. Então, agora já passou, mas então nem dá pra recomendar. Scars of Arcadia foi um dos únicos jogos que eu lembro que eu vi que eu tava chegando no final. E aí eu parei de prosseguir na história e eu comecei a seguir todas as sidequests que eu encontrava. Eu sabia que depois que eu terminasse o jogo eu não ia querer voltar pra elas. E eu acho que, tipo, isso dobrou meu tempo de jogo e eu não senti nem esse tempo passar. Scars of Arcadia 1, que tem uma duração perfeita, não parece que fica enrolando nada. É. Final Fantasy Tactics. O cara se perguntou ali. E Final Fantasy Tactics, o Michels? Eu gosto bastante da duração de Final Fantasy Tactics, honestamente. Sim. Eu acho que o maior problema do Final Fantasy Tactics realmente foi a tradução, né, cara? Que, tipo, não, a primeira não favoreceu em nada, assim mesmo. É. Eu, sinceramente, eu amava Final Fantasy Tactics no PlayStation. Fala muito. E eu não entendi a história até jogar no PSP, tá ligado? A hora que eu joguei no PSP, eu falei, ah, então é isso que tá acontecendo, tá Qual ligado? Que é a desvantagem do PSP? Ele tem lag. Slowdown. É, tem uns slowdown. Tá, uns lags nos ataques. A versão assim. De iPhone, né, ela combina os dois. Ela é rapidinha e tem o texto certo do PSP, né? Fizeram isso. Um patch pra versão PSP que tira o slowdown. Ah. Mas eu nunca testei, não. É, na minha época não tinha, mas mesmo assim vale a pena você jogar se você gosta de Final Fantasy Tactics, porque você realmente entende que porra é aquelas tretas que tá acontecendo lá. Por que o Delita tá fugindo no Chocobo? Eu não entendia, cara. Tipo, a primeira coisa, o Delita fugindo no Chocobo lá. Aí você, pô, por que tá acontecendo essa porra, tá ligado? E não explicava direito, era ridícula a tradução. Era horrível. É, eu não tenho como testar o patch. Qual que é a próxima pergunta, vai? Ah, só um então, negócio, o Saturn Wonder falou se o Ni no Kuni é bom. O Ni no Kuni, eu acho que o Celos gostou, eu também achei bem arrastadão, principalmente no final. Enfim. Vai. Enfim, bom, já falei negócio ideal. Posso guiar? Pode. Eu queria perguntar pra vocês qual foi o maior RPG que vocês já jogaram, quanto tempo durou. No meu caso foi Final Fantasy XII, que acho que foi 66 horas. E discordando do Miphius, eu acho que as últimas 20 horas eu podia ter cortado do jogo, que ia ter ficado muito bom. E o outro que definitivamente foi o jogo que eu mais passei tempo foi Dragon Quest VII. Que durou acho que 93 horas. Eu, não eu acho Dragon Quest no geral bem arrastado. Cara, eu não joguei nenhum Dragon Quest que tenha sido. O 7 é aquele, cara, que se abre 7, os outros 8. Mundos? Sim, que você vai visitando os lugares, você bota umas pedacinhas de ilha e você vai abrindo novas ilhas. Mas eu gostei desse aí, cara. Acho que eu joguei quando era muito moleque, assim, mas eu gostei. É do PlayStation. O 7 é um jogo fenomenal, mas meu Deus, que porra de jogo longo, cara. Eu passei, acho que, tipo, sei lá, um ano e meio jogando ele. Eu, tipo, jogava por um tempo e aí eu parava e eu voltava e eu, meu Deus, onde é que eu tô nessa porra? E eu continuava. E, cara, quando eu terminei, ele parece muito com o 6, que veio antes. Só que ele é mil vezes melhor que o 6 em qualquer aspecto. Só que, cara, que porra de jogo gigantesco, cara. Eu não tenho paciência pra esse jogo de 100 horas. 100 reais. 100 reais. Então... Eu acho que o maior RPG que eu joguei... Queria saber qual é de vocês aí. O que eu me lembro, assim, que pareceu o maior... Tira a galera também que tá ouvindo. Acho que foi o Final Fantasy o 13. O 13, ele parece grande porque nada acontece. Exatamente. Né, cara? O 13 você joga, joga, joga e puta que eu pariu, cara. O 13 só é bom a hora que você fecha ele, que daí você volta lá pra ilha lá, pra aquela bagulho lá. Aí lá, quando você começa a fazer aquelas quests, aí fica da hora, porque você realmente joga o jogo, você não fica apertando X eternamente. Exatamente. Eu recomendo muito pra quem tem o jogo fechado aí, que volte lá e tente matar aqueles dragãozão gigantesco, aqueles brontossauros gigantesco que fica lá na pela terra lá, que é da hora você tentar matar eles. É a única coisa boa de fazer naquele jogo. Acho que o maior RPG que eu joguei foi, é o RPG da vida real aí. São 30 anos, não. Que horrível. Eu não lembro qual foi o maior RPG que eu joguei. Ultimamente foi o Ni no Kuni, cara. E realmente, que nem eu falei, foi arrastou pra caralho. É que eu joguei muito RPG na minha vida, cara. Eu era fanboyzaço de RPG, assim. Quanto tempo deu o Ni no Kuni? Ni no Kuni deu umas 60 horas, velho. Ah. E, sinceramente, deu no saco, assim, no final, tá ligado? Aí, o RZend tá reclamando que o tempo desse subtópico tá chegando no arrastado. Ah, então é melhor a gente mudar aí, por favor. Pode começar isso. Eu acho que é justamente mostrando isso, que quando... É tanto aquele negócio de quantidade versus qualidade, que a gente, quando começa a passar de um tempo, vai chegando no arrastado mesmo. Hoje em dia, quando a gente tá adulto, a gente vê aqueles negócios de 100 horas de duração, é, meu Deus, não, entende? Eu queria que ele falasse de The Witcher, cara. Eu acho que o Tuba não falou qual foi. Não, o que eu lembro que demorou mais foi Xenoblade, que eu zerei ano passado e foi tipo 70 horas. É verdade, Xenoblade pra mim deu 80 horas também, puta que pariu. Caralho. Mas ele, no final, ele vai ficando legal, que ele tem uma parada de plot twist atrás de plot twist, aí você fica querendo jogar pra ver o que vai acontecer, não só pra terminar. Mas ali pelo meio você fica meio enjoado, velho. Sim, a hora que você tá descendo a montanha lá fica bem chato. Mas fala, Roa. Não, eu ia falar que você me lembra que eu tô jogando o Shin Megami Tensei 4 e é bem nessa. Ele dá pra ver que ele é um jogo enorme, porque tu morre toda hora, o jogo é filho da puta. Só que quando tu vai avançando, os plot twists são tão legais, tipo, as coisas que acontecem são tão legais que tu quer continuar jogando, mesmo que seja enorme. Olha, um negócio que eu simplesmente não sei explicar, assim, de cabeça, assim, na minha cabeça agora, assim, obviamente se eu pensar um pouco mais, fizer uma análise aí, a gente consegue explicar certinho o porquê. Mas o último Assassin's Creed dos piratas aí, pra mim, eu acho que deu quase 40 horas, velho. E eu joguei numa semana essas 40 horas, vidrado, assim, tá ligado? E sem cansar, e negócio absurdo. E se você for parar pra pensar, é basicamente o mesmo jogo dos outros Assassin's Creed com barco. Só que a parte do barco é muito boa. Mas é fantástico. Todas as coisas, assim, parece que encaixam muito bem. Você não cansa de jogar, né, cara? É porque eu acho que jogo de ação enjoa menos do que RPG, cara. RPG bem ou mal, assim, é um gênero muito legal e tal, mas é um gênero enjoativo. Sim, sim. Você sempre vê. O Satura Wander tá perguntando desde o início aqui sobre Dynasty Warriors. Esse é o Afro vai falar, por favor. Não, é que o Dynasty Warriors tem mais a ver com com o início do tema, na verdade, que é o quantidade versus qualidade, né? Sim, esse é o tema geral, pode falar. Sim. Não, então, é que eu acho que não tem muito, sei lá, muito a ver. Porque é que ele é um jogo que te mete muito inimigo, mas é também pra, sei lá, porque é pra tu usar o golpe exagerado lá e conseguir se sentir bem jogando o negócio. Não sei explicar, velho, mas não acho que não tem muito a ver com essa discussão, não. Mas é que você curte, né? Você curte. Eu gosto. Não, mas essa é a proposta dele, é você ter um monte de inimigo e se sentir fodão, matar um monte de talvez só. Tem um monte de ataque bonito que vai explodindo tudo na tela e é isso. É o completo oposto de Dark Souls, por exemplo, que é você matar um de cada vez e cada inimigo é um desafio. Então. Mas eu acho que o maior problema dele é que é um jogo que poderia, tipo, durar 3 horas, né? E, tipo, geralmente a galera fala que é um jogo de 20 horas e você matando os mesmos inimigos e infinitas vezes e tal. É, porque a natureza do jogo demora pra tu passar de cada fase. Cada fase é, no mínimo, uns 20 minutos. Na real, eu acho que tudo tá relacionado com o lance do pacing, do ritmo. É, sim. Pode dar a entrada aí quando ele quiser. Que quantidade de jogos e a vontade de, dar, de ter posse de infinitos jogos. O porquê disso? Bom, posso começar essa parada então? Sim, pode começar. Cara, pra quem já leu aquele meu artigo que eu botei no site, eu comentei desse negócio. Logo depois da Summer Sale, eu parei pra ver que, tipo, eu tinha comprado alguns jogos, eu pensei em comprar mais jogos do que eu precisava e mais do que eu queria, e eu já tô com um catálogo gigantesco de jogos no Steam. Ludoteca, perdão, ludoteca. Ludoteca? Ludoteca, é, a gente adotou esse termo, lembra? Esse lindo termo. Eu não lembro, não. Mas enfim, então, eu tenho muito mais jogo do que eu quero jogar, do que eu penso em jogar, do que eu tenho tempo em jogar. E eu parei pra ver que, sei lá, eu, tipo, eu não, nem penso em terminar todos eles, e eu valorizo muito mais uns ou outros que estão ali jogados, uns ou outros específicos, do que tá com aquela porrada toda de jogos. Eu quero saber da galera que tá ouvindo como é que eles manuseiam mais ou menos esse negócio de, tipo, ter muitos jogos. Tá rolando uma quem discussão sobre a pronúncia certa de Xenoblade. É Xenoblade, não tem desculpa. Não tem discussão, é Xenoblade e acabou. É Xenoblade, mas é como Chrono Trigger aqui no Brasil, que tem a pronúncia default do Aurélio, que é Chrono Trigger mesmo, não é Chrono Trigger, e Xenoblade é a pronúncia correta segundo o Aurélio. Xenoblade. Aqui. Puta que eu pariu. Tomb Raider, velho. Castlevania também é a pronúncia. Castlevania. Posso voltar? Tomb Raider, vai. Pode, desculpa. Posso voltar? Mas, enfim, eu queria saber da galera aí mesmo, tipo, como é que eles têm esse negócio de, tipo, ter muitos jogos, se vocês conseguem estar jogando tudo ao mesmo tempo, se vocês preferem focar em um ou outro, se vocês preferem ter muitos jogos ou não ter muitos jogos. Como é que é essa parada, basicamente? Eu meio que já botei minha opinião ali no artigo. E sei lá, vocês aí. Eu acho que quem deveria começar a falar da equipe aqui é o cara mais vencedor nesse campeonato aí, nesse quesito, que é o Tuba, que tem um zilhão de reais no Steam dele. Sim. 470, sim, jogos. Tuba. Eu até dei risada quando saiu o post lá. Tenho 170 jogos no Steam e eu olhei pro meu. 470. Dá pra você começar explicando como você tem 470 jogos. Quais são esses jogos? Ah, da onde surgiu? Aqui. Tuba, eu nem saberia como comprar 470 jogos no Steam. Não, eu não consegui encontrar jogo suficiente. Ali. Você comprou todos os bundles da pasta terra? Oi? Você comprou todos os bundles da pasta terra? O Tuba, ele deve olhar aqueles jogos... 10 bundles. Aqueles jogos assim que... Tipo... Que não tem nem noção do porquê comprar, ele fala assim, puta, eu vou comprar esse jogo aqui que deve ser muito louco. Ah, tem muita coisa que eu compro ali e fica. Agora, uma pergunta sobre a sua ludoteca do Steam. Algum jogo você comprou tipo no lançamento, preço full, ou é tudo de... Vários. Vários? Vários eu comprei no preço full. Pagou preço full por ROM, assim? Deixa eu ver qual que eu comprei. É uma piada. Não, o Wolfenstein eu comprei no preço full. Quando eu quero muito jogar o jogo, eu vou lá e compro. Ué, e esses são os únicos que você joga, né, na verdade. É. Mais ou menos, às vezes, na verdade, o que eu mais jogo é Doom 2 e Quake, né? Então... Puta merda, isso é um hack de raiz pra caralho, mano. Que orgulho. O cara tem 470 jogos na ludoteca dele. Doom. Eu fico olhando assim, deixa eu pegar um que eu nunca joguei aqui. Ah, foda-se, eu vou jogar Doom de novo. Eu tenho um problema com isso, cara, porque eu jogo muito Gran Turismo, né, cara? Eu jogo muito Gran Turismo e muito Fórmula 1, assim. Então, eu tenho uma ludoteca razoável, assim, tanto no Vita, tão razoável quanto se pode ser no Vita, né? Porque não tem muita opção. Mas no PS3 tem bastante jogo, no PC tem bastante jogo, mas eu acabo voltando pra esses, assim. É Gran Turismo e agora Final Fantasy XIV, porque MMO é câncer, né? Não, mas eu tento jogar o máximo que dá. Eu tenho essa filosofia de vida de tentar jogar o máximo de jogo possível. Que, tipo, não importa se o jogo é ruim, eu acho que... Tem que jogar pra aprender alguma coisa com aquilo. Que bonito até, isso, cara. Eu sou até contra aquele lance do Kotaku de, pô, na review deles, você deve jogar ou não. Porque eu acho que não. Joga... Foda-se se é ruim o jogo. Joga se não quiser, é, isso, filho. É. Porra. Foda-se. Pô, eu não... Oh. Tá aí, eu não concordo. Porque, tipo, eu também não. Eu acho que mais do que o dinheiro que eu pago em jogo, vale meu tempo, né? Então, se eu tô jogando uma parada, eu sou muito de, tipo, sei lá, eu podia estar jogando uma coisa nova, só que eu quero jogar Geometry Wars pela milionésima vez. É muito raro jogar um jogo de novo, fora Doom, e Ocarina Quake. Of Time e Quake e Link to the Past. Eu jogo todo ano essas porra. Mas assim, normalmente eu jogo uma vez só e vou pro próximo. Até por questão de trabalhar com isso, então. Eu sou completo contrário. Eu tenho que me forçar pra tentar jogar um jogo novo, sabendo que tem algum jogo que eu já conheço, que eu posso jogar de novo. Nossa senhora. Não, eu sou péssimo mesmo nesse ponto. Eu tava aqui me segurando, eu tava querendo... Tipo, eu tava com o Steam aberto, eu tava querendo instalar, por qualquer motivo, Metal Gear Rising Revengeance, que eu não tenho aqui no meu notebook. E eu já joguei Revengeance, acho que umas 3 ou 4 vezes, cara. E é tipo 25GB no computador. E eu... Mano, pra que porra eu tô querendo instalar o Revengeance? Porque o jogo é bom, porra. Instala e seja livre, cara. Eu não vou... Mas eu nunca vou parar pra jogar isso. Eu já tô jogando o Devil May Cry. DMC. Ah, você já tá suprindo a necessidade de um hack slash. É, pelo menos eu tô conseguindo avançar no jogo. Eu não tô com, tipo, 1 milhão de coisas instaladas e não para em nada. É. Mas é aquela vontade, tá ligado? De voltar pra um negócio que eu já conheço, pra um negócio que já é confortável, pra um negócio que ia me entreter, de qualquer modo. Enfim. Eu sou muito... Vocês preferem jogar jogos novos ou vocês preferem jogar coisa que você já conhece? Ou, tipo, como o Guerra falou, de tipo, ficar na FF14 mesmo. Pra ele tá massa. Bom, nossa, eu tô olhando minha ludoteca aqui... Eu tenho Cities in Motion 2, quando que eu comprei isso? Não tenho nada. Eu dei de presente pra você. Ah, verdade. Eu dei de presente pra você. Bom, o Rodrigo Liver mesmo? Rodrigo Liver falou que parou de comprar porque está em promoção. Como eu não vou ter tempo de jogar todos, eu simplesmente compro na hora que vou jogar. E tá quando certo. Eu faço isso, acabo ficando mais tempo jogando cada coisa, já que só compro quando quero muito. Fantástico, uma boa metagame aí. Mas aí aparece o jogo lá, R$5, todos os Quakes. Aí fica foda também. E aí? É um game aí. Mas aí, você tá falando especificamente de Quake ou são de qualquer promoção de Não, qualquer reais? Promoção do tipo. Todos os Resident Evil, R$10. É o game, tipo, esfregando a piroca na sua cara. Não, você olha. Na cara do seu autocontrole, assim. Mas vai que amanhã eu quero jogar Tomb Raider 3. Eu tenho aqui. pintando os lábios do seu autocontrole, do avatar do seu autocontrole com smegma, assim, falando assim: e aí, meu querido, então quer dizer que você vai parar de comprar jogos aqui na Steam? Então toma aqui todos esses jogos do mundo aqui, $10, duvido que você não vai comprar. Eu tenho todos os Splinter Cell aqui, eu joguei um. Nossa senhora. Nossa. Eu comprei o Deadly Premonition e não vou jogar tão cedo. Pô, esse aí eu queria jogar. Não sei, por que tá perguntando pra mim? Esse eu queria jogar. Vocês estão quantos jogos instalados aí no Steam? Vocês têm aí acesso? Sei lá, eu tô instalado tá fechado aqui. Mas... Instalados. Não, instalado tem pouco. Instalado tem 125. Gente. Caralho, puta, que eu pariu. Jesus! Instalado eu tenho 19 só. O Vitor Von falou que quando ele era criança, ele tinha inúmeros jogos em 3 consoles da época... E jogava todos por bastante tempo cada. O cara tinha um dia de 48 horas. Quando é criança, né, cara? Quando é criança, você tem tempo pra muita coisa, assim. Hoje, é com isso. Uns 25 anos, não dá mais. Rola uma nostalgia da época que tinha bastante jogos. Nisso não, quando eu era pequeno, eu tinha, tipo, 4 jogos e jogava eles de novo e de novo. Eu devo ter zerado o Sonic 2 umas 20 vezes. Na época do meu Mega Drive eu tinha 12 jogos e era como se eu tivesse uma biblioteca gigantesca, cara. Porque você não conhecia a gente que tinha 10 jogos de um videogame, a galera não, tinha, sei lá, 4, 5. Não, a gente alugava muito. Quando você era criança, exatamente, você alugava muito, mas você dono, você tinha quantos jogos, cara? Eu tinha. Eu devia ter tipo 5 6, jogos de Mega. Mas... De por aí. Super. Eu não sei, eu tinha vários jogos piratas no Super Nintendo. Uma vez eu fui pro Paraguai, eu voltei. Nesse 4 eu cheguei a ter 10, cara. Uma vez eu fui pro Paraguai, eu trouxe uma mala, cara, só de cartucho do Super NES. A gente parou num shopping que tinha lá, não lembro o nome, que tinha tipo essas como que é? Crate? Puta, não é caixa? Não é caixa. Eu tava pensando tipo naqueles negócios que é mais como grade, assim, tá ligado? Uma jaula. Tipo uma jaulinha, sabe quando tem no meio do extra? Junto com os jogos. No meio da. No meio da. Do extra, assim, geralmente é umas. Não, uma jaulinha que tem um monte de DVD jogado. É tipo assim. Uma cesta gigante, assim. Isso, uma... tipo uma cesta gigante. E tinha, tipo, um monte de fita de Super NES, cara, sem caixa, sem nada, assim, tipo, tinha umas que não tinha nem label, assim, tá ligado? Aí você pegava, enfiava sacolada lá, levava pro cara testar e era tipo R$3 cada uma, tá ligado? Eu trouxe uma caixa inteira dessa porra aí, velho. Nunca joguei nada também, só pra... É, então, geralmente acontecia isso quando as locadoras fechavam. Aqui, pelo menos, faziam... Tinha jogo pra caralho, né? Aham. Uhum. Afro, não fala, eu ainda fico triste que eu podia ter comprado o Ugly Battle 104 por R$30, eu não comprei, cara. A parada valia, sei lá, R$200, velho. Pois é. Olha só que bonito que o Santo Vírus falou aqui. Olha, escutem essa e passem Santo adiante. Vírus. Se você for comprar um jogo no Steam por simplesmente comprar, não compra você, compra como presente e doe, que aí pelo menos alguém vai usar, tá ligado? Se, bonito, você, realmente. Se você sabe que alguém vai usar, você, já que você tá tão empolgado de comprar a porra do jogo, você compra e dá pra alguém. Bonito isso, cara. Eu acho que deviam fazer, principalmente dando pra mim o jogo, assim. O Horotone falou que já tem mais de 100 horas de Mario Kart 7. É, o do 7, desculpa. Achei que ele tava falando do 8, eu já ia pagar pau aqui pra ele. O 7 é mais fácil ter bastante horas, que qualquer hora tu pega e jogo. O pior é que eu tenho poucas horas no Steam, tipo, eu tenho 120 horas em Team Fortress 2 e o resto tá tudo bem distribuidinho, assim, né? Como eu tenho muita coisa. Não, eu tenho bastante no Team Fortress, eu tenho 476 horas. Ó, agora que a galera começou a falar Isso são 20 dias. É pouco, velho. Agora que a galera começou a falar de hora, eu lembrei qual que é o RPG que eu mais joguei na minha vida. Qual? Desgaia 1, foi 500 Desgaia horas. Foda, né? 500 horas, Desgaia 1. 500? 500 Sim, horas. Mano. Cara, é o jogo que te deixa fazer level até o 9.999. Não tô ligado. É não, muito Desgaia absurdo. Eu jogava tipo infinitamente com o bagulho. E Desgaia tem uma curva que é assim: até 60 horas você fecha o jogo e aí você fica meio cansado. Se você passar desse threshold de 60 horas, do 60 pro 100, você não vê passar, tá ligado? Do 100 pro 200 você tá meio falando, puta, eu tô muito viciado. E daí do 200 pro 500, cara, você tá jogando praticamente que nem o Guerra, assim, você tá jogando meio mecanicamente, assim, só tipo, ó, vou ligar e vou jogar 2 horas de Desgaia porque sim, tá ligado? Eu vou lá no mapinha pra fazer level, mapinha que já dá bastante nível. É absurdo, cara, Desgaia... É aquele esquema comfort food, como chama, né? Tipo, é um negócio que você já tá tão... de natureza, já tá tão acostumado que você nem pensa naquilo. Tipo, só vamos naquilo e foda-se. Enfim. Eu tenho esse problema com SimCity. Assim. Eu começo a jogar SimCity, eu não paro até minha cidade sucumbir ao apocalipse. Vai embora, assim. Vão horas e horas, eu nem vejo. Assim. Alguém conhece isso? O Satura Wonder falou que tem uma loja que se você zera o jogo em menos de 2, 3 meses, você pode jogar, trocar por outro de graça. Caralho, eu nunca ouvi falar disso. Se existe isso aí, a Megalogame aqui do Rio faz isso. Você aluga o jogo por uma semana. Se você zera ele antes, pode trocar o jogo pro outro. Ah, é da hora isso, hein? Nossa. É bacana, assim. Nossa, que louco. É justo. É porque aí às vezes você aluga, sei lá, um FPS curto, ou uma. Sei lá. Não consigo pensar no exemplo agora, mas. Você pega um jogo curtinho, você aluga, sei lá, Ground Zeroes. Aí você zera ele nos primeiros minutos, assim. Desde que você alugou. Aí você volta lá e troca. Você volta lá meia hora depois, tipo, você aluga antes do almoço. Não, Ground Zero você zera no caminho pra casa, assim. Almoça. Aí... Ground Zero, aliás, eu vi uma. Muita gente chama ele de demo, né? Cara, quem chama de demo não deve ter jogado demo na vida, assim. Mas é um jogo muito curto. Não, porque a comparação que eu vi. Ground Zero é, tipo... é uma missão, cara. Ground Zero é uma missão bem elaborada, mas é uma missão. Sim, mas é que é pago, né? Doom, você ganhava um terço do jogo de graça. Ah, mas eu acho que... Naquele tempo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que na semana passada a Dilma sancionou uma lei que dispensa a obrigação de comprar Ground Zero. Assim. Então, se ele apagou ou não, foda-se, sabe? Não, é igual os caras reclamando do Play 4 por 4 conto, velho. Porra, você precisa do Play 4, caralho? Na época do Doom, Quake, essas porra, eu te dava um terço do jogo de não, graça, como sim. Demo. Não, é um exemplo... É uma coisa que hoje em dia até é absurdo. Hoje em dia assim, não dá, né? Pra fazer. Hoje em dia não dá pra fazer porque... Porque não. A galera é muito gananciosa. Um exemplo disso é a porra do Ground Zeroes. Que eram pra ser, tipo, as primeiras horas do jogo. Igual é o Tanker no Metal Gear 2. Mas não. A minha única reclamação do Ground Zeroes é que, tipo assim, se eles tivessem se empenhado aí mais uns meses de desenvolvimento e tivesse feito o interior de toda aquela porra daqueles prédios que tem no jogo, ia pois ser. Pois é. Por mais que a missão principal ficasse daquele mesmo tamanho, se eles se enfiassem interior naqueles prédios e botasse guarda nos prédios e alguma coisa de item nos prédios, cara, ia ser tipo um jogo 500 vezes melhor e. E ia surpreender muito mais a galera. Ninguém ia ter coragem de falar que é demo, tá ligado? Por mais que fosse igualzinho o mesmo jogo. Ia ter uma porrada de easter egg. Igual os todo o prédio do Metal Gear Solid 3, por exemplo. Sim, sim. Tem uma porrada de coisa. O Ground Zeroes, eu acho que é o seguinte. Era pra ser tudo um jogo só. Sim. Só que como a Konami não tem dinheiro, eles estão apostando tudo no Metal Gear. Chegaram pro Kojima lá. E Kojima, quando que sai esse jogo aí? Ah, só ano que vem, cara. Não. Como o Sonic vem. Tem que dar um jeito nisso aí. Tá pegando aqui, cara. Bota um negócio. Pro Evolution não tá vendendo. Dá um pedaço do jogo aí pra gente vender agora. Já que a gente tá naquele esquema, naquela conversa de horas, eu tô querendo muito tempo reclamar de um jogo que eu lembrei agora, que eu senti que foi o jogo mais demorado que eu joguei na minha vida. Ele só teve 12 horas. E foi o BioShock 1. Tô dropando daqui do... Tô fechando o stream agora. Vocês podem. Vocês têm 10 segundos pra vocês falarem as últimas coisas aí. Que... Não, eu, de verdade, eu acho que o BioShock, depois do plot twist da metade, ele fica um pouco arrastado. Um pouco? Não, cara, eu sinceramente, só se eu. Tô eu achei viajando. A melhor parte do BioShock. Eu achei o BioShock, tipo, meio chato no começo, aquela parte do Medical Pavilion, que é um saco. Mas na hora que chega. Demora demais, velho. Aquele, como é que é o nome? Aquele artista lá, todo doidão. Eu achei muito legal aquela... completamente irrelevante. E depois daquela parte já acontece o plot twist, tudo. Mas é uma parte muito legal. Então, e depois daquela parte já praticamente acontece o plot twist. Vai falar que você não quer ficar sabendo que porra que é aquela que aconteceu? Eu acho que é da hora, velho. Eu sinceramente não consigo... O 1 eu não consigo pensar em nenhum momento que arrastou assim, sinceramente. Eu joguei em 2 dias, não, a porra. Eu cheguei no final e, tipo, porra, isso foi muito legal. Tanto que eu comprei o 2 imediatamente em seguida. Eu comprei o 2, instalei, joguei 10 minutos e parei. É, o 2, sinceramente, eu gosto porque eu sou fanboy, mas o 2 eu reconheço que é tenso. Bom, vocês estão falando de BioShock, lembrei de um jogo agora que eu gosto demais e eu aproveitei, tipo, cada segundo dele. Foi o Ground Zeroes, não, brincadeira. Nossa, cara. Foi o esqueci a porra, o Mass Effect, não, caralho. O Mirror's Edge, porque é a mesma abreviação, né? M-E. O Mirror's Edge, cara. Mirror's Edge eu acho gostei. Um jogo tão bom, velho. É, em distribuição, assim, sabe o que tempo, eu gostei do Mirror's Edge? O final, a última hora do Mirror's Edge, eles deram uma desculachada, assim, eu achei. Mas o resto é muito bom mesmo. Eu acho bom, eu acho até o final, eu acho. Assim, o final eu acho realmente abaixo do resto do jogo, mas eu acho ok. Sim. O final deixa um gancho, né? Aí pois vão é. Rebootar agora o jogo. Foda-se, o cara. Então, tem gente que tá dizendo que é reboot, tem gente que tá dizendo que é. Não, é reboot. Prequel. Sim, mas que é um reboot que se passa antes, na verdade. Então, ah, assim. Tá aí já não sei. Bom, eu ia. O Mirror Dead eu ia comentar que ele é um jogo que se fosse maior ia ser pior. Sim. Ia ser pior, com certeza ia ser pior. Nessa pegada do que o Guerra falou, eu acho que, tipo, os dois únicos jogos que eu lembro, assim, que eu fui completamente sem pressa e eu aproveitei o máximo do tempo que eu tava, foi Tactics Ogre do PSP e Last of Us. Foram dois que eu absolutamente abandonei qualquer pressa e, tipo, não, vou mergulhar nisso aqui mesmo, vou estar o tempo que levar e não me importa. Foram dois que realmente o tempo não me incomodou. Tactics Ogre... Você fazer todos os finais dura, sei lá, umas 90 horas. Um jogo longo também que eu não tava lembrando. E Oragon me incomodou. Então, tá tendo uma moda agora na galera indie aí de jogo de tipo 15 minutos, 20. Tipo. Acho um pouco. Tipo qual? Um não exagerado tanto. De ser curto. Assim. É tipo qual? Coisa tipo Gone Home, assim. Tipo, Gone Home. Dá o quê? Uma hora e pouca? É, dá uma hora e pouco. Na verdade, Gone Home, se você ficar viajando no bagulho. Na verdade, Gone Home, se você ficar viajando no bagulho, dá. Eu acho que eu peguei umas 2 horas. Eu dei uma viajada legal no jogo, assim. Mas se Stanley Parable, de certa forma. É. O Stanley Parable não é curto também? Stanley Parable dura 15 minutos. Mas é, se você for ver tudo, é tipo 3 horas. Eu demorei 3 horas pra ver tudo. A única coisa que eu não gostei do Stanley Parable é que... Eu passei o mesmo tempo na demo que eu passei no jogo original, pra você ter ideia. Opa. Mas eu adorei tudo. A minha reclamação do Stanley Parable é que tem um final que é muito fácil de você fazer, que spoiler praticamente todos os outros, eles deveriam liberar esse final só depois que você fizesse várias, tá ligado? Que é o final do museu. Nem sei. Não, deu spoiler, só falou que existe um final do museu. Final do museu. Não, o final do museu, ele spoiler todos os finais e não, você, nem eu que vou spoiler pra você. E foi o, tipo, o segundo final que eu fiz. Daí eu fiquei meio tipo. Sabe? Mas tinha muita gente no Steam reclamando no fórum lá. Pô, o jogo tem 15 minutos só, não vale a pena essa bosta, devolve meu dinheiro. O cara fez um final e falou, porra, que bosta, acabou. Daí a foto. A graça é isso, acontece. É pra subverter muito do que a gente tá acostumado. Essa é uma desgraça do jogo. Mas tem um exemplo bom, é o tal, que dura também tipo uma hora e meia, se você souber o que você tá fazendo. A Platinus falou que tem um jogo que leva 5 minutos, que saiu no Wii U e levou 1 de 10 em vários sites. Fala aí qual que eu não sei qual que é. Letter. Ela bota ali. Não, tem bastante jogo meio artístico agora saindo. Porra, é essa, aquele velho? Outro 30 Flights of Love, que dura também 15 minutos. Esse não gosto desses jogos, obviamente vai ter em Unity, muito velho, rápido. Eu odeio essas porra. Tem um de 15 minutinhos também que é muito bom, que é o Ground Zeroes. Não, mas o Portal, ele levava tipo, sei lá, 3 horas no máximo, né? Porque a galera tava reclamando. Agora só não reclamou que ele era curto, porque ele vinha junto com Half-Life 2 e Team Fortress. Mas aí tu vê que o... Quase. Sim, mas tu vê no Portal 2 que o jogo fica bem melhor com mais tempo. Mas o meio, ele ainda não é tão longo assim, o 2. O 2 fica... Não, um você tá falando... Cansado. Peraí, só um minuto. Cara, vamos parar aqui. O Afro agora tá falando que Portal 2 é melhor que Portal 1. É isso, ele falou que BioShock longe, é... Velho. Ah, velho. Não, velho. O que tá acontecendo hoje, velho? Esse menino tá me... Quando eu começo a gostar desse menino, ele vem com essa decepção pra cima. Que, velho, de mim. Tu acha Portal 1 melhor? Rinks, na boa, velho. Cara, Portal 1 é uma pica grossa batendo no nariz do Portal 2, meu amigo. Filha da puta. Vai não, cagar. Os dois são bons pra caralho. Ó, o Fatal Wonderful Portal leva 6 horas. Eu levei não tipo sei. Isso, umas 6 horas, umas 6, 7 horas no máximo. O portal eu levei um pouco de tempo porque eu sou um pouco burro, assim, com esses puzzles de portal. Porque eu sou o cara que joga jogo de corrida, tá ligado? Então assim, eu vou jogar um bagulho tipo portal, vou jogar um negócio que tem que fazer puzzle, eu já pensar em 3D, eu já fico meio maluco, assim. De acordo com o meu Steam, eu tenho 2 minutos de portal, mas eu terminei o jogo, então não sei que porra é essa. É, o Portal 1 eu fechei no terminar, Xbox, cara. Então... Eu demorei demais. Enfim, vocês querem abrir mais algum tema aí, que já estamos quase em 11 horas, eu tô com sono pra caralho. Ainda. Então leia e-mail aí e vamos embora, porque... Não, tem nenhum. Rapidão, posso... Conclusão só perguntar aí, né, então. Sobre o assunto? Fala. Eu queria realmente só perguntar pra vocês o que vocês acham dessa pegada. Eu já falei lá no negócio. Eu não me incomodo tipo de um jogo não ter um trilhão de jogos, tanto que tem alguns jogos que eu acho que são sensacionais e mais do que valem do que ter um monte de jogos diferentes. Eu não vejo valor em ter um monte de jogos diferentes ao invés de ter poucos. É que depende, vale meu tempo e vale meu dinheiro. Eu queria saber qual a opinião de vocês. É que a questão do valer o dinheiro que depende, porque a maioria das pessoas tem um trilhão de jogos por causa dessas promoções da Steam, velho. Não, mas fora do Steam, você tem o Wii U, cara. O Wii U não tem um monte de jogos, mas o Wii U tem alguns jogos e esses jogos são incríveis. Sim. Aí eu queria saber realmente qual é de vocês. Vocês acham melhor ter muitos jogos? Você acha falou ter pouco que o Wii U não tem personagem. Jogo. Tá de bullying com o Wii U. É de vocês, velho. Tá, mas o Play 4 também tá nessa, né? O Play 4 tem... Os jogos que lançam só pro Play 4 tão legais, assim. Como também. Assim, velho? Tem, o Play 4 tem jogos inigualáveis, como Killzone. Bom pra caralho, porra. E tem Killzone, não precisa de mais nada, só de Ground Zero. Mas é, o Wii U agora, eu acho que ele é o melhor console da geração. Olha o só. Wii U no momento é o melhor, cara. Olha sem dúvida nenhuma. É o melhor, mas não por muito, né? Com 2 anos de início. Sim, mas é o mais promissor esse ano. Aí tem mais coisa pra você comprar no Wii U do que nos outros consoles. Mas enfim. Eu acho também isso aí, cara, que vale a pena você ter. Não adianta nada, né? Você tem que ver onde você vai jogar as paradas. Às vezes você nem vai jogar e vai comprar só pra falar que você tem o console que tem mais jogo, aí você tá chupando rolo os amiguinhos, né? Ah, isso me lembrou um negócio. Tipo assim, antes de eu ter um Play 2, sei lá, eu comprava os jogos sempre originais, né? Porque não tinha pirataria. Fora o Super Nintendo, mas. Tipo, eu tinha um GameCube, vai se fuder. GameCube 64, tu não consegue piratear porra nenhuma. A gente tinha GameCube. É, tu não consegue piratear porra nenhuma. Então GameCube eu comprei um jogo. É o símbolo de você não ter pirata e você. Isso aqui é um console do caramba. Isso, tu comprava de vez em nunca um jogo. Exato. E cara, quando tu comprava aquele jogo era a melhor coisa do mundo. Passava todo o teu tempo naquele jogo. Quando eu comprei um Play 2, eu tinha tanto jogo que eu me senti meio. Eu sentia que eu gostava mais dos jogos de GameCube do que qualquer outro de Play 2, porque eu tinha demais no Play 2. Não era nem pela qualidade, era mais porque eu tinha quantidade demais. Muita coisa pra jogar que eu jogava 5 minutos e largava porque eu tinha outra coisa pra testar. Mas isso não é porque vocês são entendidos? Não, brincadeira. Eu tinha uma sensação parecida com o PS2 também. Porque eu tinha o Cube e o PS2 também e ficava uma sensação bem parecida. Ia na banquinha comprar jogo assim, voltava com dois jogos pra casa, jogava 10 minutos de cada um e depois voltava pro F-Zero. Pois é, exatamente. Não é nem a questão de ser, sabe? Mas dava a impressão que o jogo de GameCube tinha um pouco a mais porque tu tinha poucos. Quem se valoriza mais mesmo. Exatamente. Se valoriza muito mais, com certeza. É a questão da mesada aí, né? Que seu pai e sua mãe dá quando você é pequeno, você tem que. Como você tem poucos, você tem que valorizar aí. É foda agora. Eu lembro que eu comprava aquelas revistas que vinha um CD com tipo 500 demos de. Puta, isso era louco. Jogo de PC, eu ficava jogando tudo lá e era só demo. Pô, eu não sei se teve isso em São Paulo. Era muito bom que tinha umas que tinha uns pornozinhos dentro, cara, também, tipo, só que. Não era pra. E aquelas ROMs de Super Nintendo? As ROMs de Super Nintendo que tinha as imagenzinhas de hentai, assim. Nossa, muito, muito nojento, cara. Tem um que é muito nojento, é muito mal desenhado, cara. As vaginas das minas parece que passa um caminhão dentro delas, assim, tá ligado? Não sei como que os japoneses curtem aquele jogo, cara. Puta, depois eu acho o nome, puta, vou colocar, mas é muito absurdo, é do tamanho da tela, assim, tipo, a cara da mina tem 25 pixels, a vagina dela tem 400 por 800, tá ligado? Não, eu já nem sei o que estão falando mais. A gente tá falando de vaginas. Já parei de prestar atenção, o chat tá mais interessante. Falou em vagina, o Afro para de prestar atenção mesmo, é foda. Realmente, né? sobre a sua, eu não quero escutar, tá? Desculpa, Afro, eu não podia deixar passar. Mas então, tua vagina, cara, pode ficar... O que eu tava falando antes de falar dessa porra? Então, vou fazer uma pergunta pra vocês, já que a gente tá falando de jogo que vende em banca de jornal. Aqui no Rio, na época do Áurea do Pokémon, assim, a hora que tava estourando, o cara tava vendendo na banca de jornal um disquete, que era um emulador de Game Boy com uma ROM de Pokémon, assim, tipo, era Pokémon Red, era um disquetinho, assim. Alguém mais viu essa merda ou fui só eu? Nossa, cara. Não, nunca vi. Que vinha com aquele No Cash Game Boy, assim. Nunca vi. Mas isso me lembra, GB, assim. Isso me lembra quando meu primo ganhou um PC e o cara que montou o PC dele, instalou as coisas lá, sei lá, deu um CD pra ele com cheio de ROM de GBA. É um negócio meio surreal, assim. É, acontecia. Enfim, é isso aí. Era louco. Bons tempos. Eu só concluí que eu acho que eu comprei muita coisa no Steam por trauma disso, que eu só tinha, podia jogar demo quando era pequeno. Aí agora eu quero jogar as coisas completas. Aí hoje você tem uma conta oportunidade. No Steam que vale $7,000. Verdade. Acho que mais, hein. Nossa senhora. Porra. Não vou falar valores aqui, porque eu não sei quem tá ouvindo ainda. depois você traz o Tuba, tipo, vende sua conta do Steam. Ô, Tuba, quantos jogos tem no Steam, cara? 470. Caralho. Não, falei sério, não é brincadeira. E eu achando que eu com meus 228 era demais. E a galera agora tá ali no canal discutindo quantas horas de vagina eles têm e mudando o nome de produtoras. E mudando o nome de produtoras de games pra botar vagina, tipo, Vaginum Games, tipo. Falar com nosso povo pra fazer a vagina games. É por isso, vagineta, vagino full 101. Cara, é por isso que o nosso público, tá ligado? Os caras tá. Nosso público é o melhor de todos, cara. Os caras pararam o assunto e estão viajando nas bucetas ali, velho. Foda. Mas o Horotone, ó, Guerra, pra tu ficar feliz, o Horotone falou que já viu isso do disquete também. Ê, cara, que bom, que bom. E que às vezes o disquete tinha cor da ROM. É, isso mesmo, era um bagulho bem feito pra caralho, cara. Era um bagulho bem feitão. É pirataria top da balada. Era uma pirataria de alto nível. Ô, Tuba, lê, por favor, se você puder ler esse e-mail aí do caralho, que quatro, vou acordar 4 da manhã. Tem um rápido e tem não, um grande. Não, não é o Tuba que tem que ler. Desculpa. É o afro, grande é, ou... é o afro, não, porra. Não, galera. Vai não. Lá, Afro, vai lá, por favor, Afro. Não, aí vai estragar o gimmick, cara. Que gimmick? Não, não sei, eu. Você é o gimmick. Vai não, lá. Velho, eu vou ler normal essa porra. Ah, só um pouquinho rápido. Só um pouquinho. Pensa que eu vou ter. Tia, que você... Imita o Silvio Santos, filhinho. Ah, pensa que eu vou ter que acordar 4 da manhã. Quanto mais rápido você ler, mais você vai mais me ajudar. Deixa eu ver o primeiro aqui, que é rapidinho, que é só o Caio Oritio mandou aqui. Eita porra! Que isso? Ele mandou um carro. Tá rindo, Guerra. É uma moto, não é carro, não. Isso é a vingança do Hinks, velho, certeza. A galera de Sorocaba tá fazendo nada no fim de semana. Quase fim de semana. Hoje aqui mandou uma imagem aqui do quadrinho do Zelda. Quase fim de semana, aqui já tá todo mundo bebendo. Ele mandou a imagem do quadrinho do Zelda aqui que já tinha um foreshadowing pro Last Year. Fantástico. Beleza, manda aí pra ele. Ah, o símbolo da Shake tem uma lágrima. É verdade. Olha só que bonito. E essa é a última lágrima. Eu não queria falar nada, mas isso aí é anúncio aí que Last Year vai sair pro Yu ano que vem. Mandei até no chat aí. É. Só isso aí, vai estar no post lá. Isso é easter egg. E pode ler o outro e-mail. Vamos ler aqui o e-mail do Tuero. Tá. Olá novamente, Tuero aqui de novo. Porra! Eu nem comecei. É que você limpou a garganta 5 vezes antes de começar a ler, velho. É que você limpou a garganta de um jeito engraçado, velho. É, então vai, Afro. Como já deve ter lido e percebido, meu e-mail anterior sobre as previsões para o Wave 3 ficou datadaço, mas sem bronca. Venho para tirar alguma ideia sobre o Carl Fleco, uma inclusive já postada no fórum. Ó, para quem não tá no fórum, entra lá. Acho que nem precisava desassociar os indígenas com os aliens. Velho, eu não participei desse podcast, eu não sei do que ele tá falando. Eu não consigo ler isso aqui, sério. Não dá. Vai, lê aí, caralho. Acho que nem precisa desassociar os indígenas com os aliens. O Fleck pode ser um robô alienígena que caiu na Terra há centenas de anos e foi idolatrado por uma tribo indígena. E seus restos se apontaram debaixo de onde é o Maracanã. Porque afinal, David Cage sempre curtiu fazer uma gororoba de vários conceitos e nunca se aprofundou em nenhum. Na verdade, a Copa de 4 em 4 anos é um ritual para mantê-lo adormecido, para que o espírito mais escolas, mais educação nunca acorde. Aliás... ele até podia ter essa premissa benevolente, tanto que Pelé seria fisgado por isso. Mas o preço seria altíssimo. Ele extinguiria todos e qualquer tipo de futebol no mundo pra sempre. Daí quando estaremos vencendo a luta, o vilão como de praxe começaria pro terceiro pra tirar com a gente seu pensamento. Mas mesmo assim, vocês não entendem... É o Pelé, eu acho. Você não entende. Imita o Pelé aí, vocês Afro. Não entendem. Não, imita o Pelé, imita o Pelé. Pelé velho. Não, finge imita o Pelé, Afro. Tenta. Dá pra entender no final de... Velho, não entende. Lembro mais do Pelé. Entende? Vamos ter que ela. Você não entende. É tipo quase o Ronaldo. Podemos ver quem mudar o século da miséria desse país e que era um gol demorado aqui. Eu vi a verdade. E apenas acabando com o esporte que nem agrada mais ninguém, para enfim mudar o meu cenário sociocultural, político e geográfico do Brasil. É o Pelé ou é o Che Guevara essa porra aí, velho? Ele tá imitando, ele tá parecendo o Brizola, velho. Você lembra o Brizola? Povo do ruído, deixa eu ver. Nossa senhora! Eu não quero entender o sonho de todo brasileiro se torna realidade. Por quê? Daí o Felipão só daria aquela resposta meio torta. Porra, eu não sei a voz do Felipão. Porque acreditamos no... Não, isso não é. Ele é, acreditamos... ele é daí, velho. É só você fazer a sua voz você um pouco... Você é só fazer uma voz mais grossa. Por que acreditamos no argentino brasileiro, na magia e na caixinha de surpresas que é o futebol? Vamos chegar lá, sem sacrificar as peladas dos domingos com churras. Tchê! Bah. Daí é peleja final. Enfim, grato por mais um cast sobre ideias de jogo, apesar dele ter saído mais cedo do que eu imaginava. Continue assim até a próxima. Não, o próximo vai demorar mais. Só pra, deixar claro aí, caso as autoridades... Pegou no Twitter, cara. Só pra deixar claro, caso as autoridades estejam escutando esse podcast, que esse nosso podcast não de forma nenhuma propaga o uso das drogas, a gente não... A gente até não parece, apoia, mas a gente não apoia. Até tem a cara, assim. Estão mas... falando de vagina até cara, agora. Cara, o pessoal não parou de falar de vagina, velho. Porra. Muito bom. Vagina é contagiante. Vê a vagina. Ok, acabou, né? Vagina Kart 8 é muito bom porque é totalmente desnecessário, tá ligado? Nossa, The Legend of Zelda, Link Between Vaginas. Pelo amor de Deus. Fantástico. É... Hotline Vagina. Vagíndigo Prophecy. Puta que eu pariu. Ai, tá, melhores leitores. Eu amo vocês, galera. Parabéns. Vocês Super Smash Bros. For Vagina. For Vagina. Ai, meu Deus do céu. Vagina tá, Rain. Vagina Rain é até meio. É. Poético, assim, você consegue imaginar uma vagina rain. It's raining vaginas. Aleluia. Enfim. Metal vagina solid. Alguém quer falar alguma coisa aí que não seja vaginas? Vaginas, please. Vaginas, please. Ai, meu pariu. Caralho. Gran vaginismo. É o Psycho, velho. A gente já tem o tema do próximo, amigos. Gram-vaginismo. Vaginismo é uma doença mesmo, pra quem não sabe, tá? Tipo, quando a mina não consegue dar, porque ela fica muito com a vagina muito fechada, quando ela consegue fazer sexo, é vaginismo o nome. Vocês podem pesquisar, existem de verdade essa porra aí, por isso que é muito fantástico mesmo. A Rinks também é cultura. É, sim. Importante o problema da sociedade. Mas é, cara, imagina se você não conseguir transar, mano. O que você acha que... Você quer muito dar e você não consegue. Imagina que problema, velho. O bagulho deve ser tenso pra caralho. Eu mesmo às vezes já quis dar a bunda e meu cu não abria de jeito nenhum. Tentei peidar, não abria, porra do cu, caralho. Enfim. Essa é a deixa, então. Acho que essa é a deixa. Realmente. Vai só piorar daqui pra mostrando que chegou a hora do final. Enfim. Calma, mas era um Bioseta isso. Bioseta. Não, Bioseta é fácil. The Vaginas Tier, enfim. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem tem mais podcast. Vocês podem voltar aqui pra continuar falando de vagina, buceta. Enfim, propagando o fim do patriarcado. Eu acho que o tema aí. O tema pode ser genitálias. Genitálias. Quem é? Top 10 genitálias das games. Vamos falar assim, vamos ser sinceros. A vagina é a genitália mais bonita, né? Que tem duas. Tem o pênis e a vagina. É disparada a mais bonita. Até se você gosta de pinto, você tem que concordar que pinto é muito feio, cara. Foi um silêncio constrangedor. É. Assim. Enfim, então, né? Um abraço. Pra você. A deixa não é a acho que é isso. Acabou, cara. Fica pensando aí, galera. Fica pensando aí, galera. Sempre um prazer estar com vocês. Fica a filosofia. Boa noite, até a próxima semana. Pensem no pinto. Digo na vagina.